amarrou com um beijo, me deixou de castigo. Nada pude fazer para me defender do seu doce perigo. Se ela me soltar agora, eu não vou Não quero mais liberdade, não quero sofrer. Não quero portas abertas, não quero saída. Quero ser seu prisioneiro o resto da vida. Se ela me soltar agora, eu não vou querer. Não quero mais liberdade, não quero sofrer. Não quero portas abertas, não quero saída. Quero ser seu prisioneiro o resto da vida. Ei, Ronaldo Viola e João Carvalho, hein? Modão chonado demais! Grande sucesso aqui no Clube do Caipirão. Antes tivemos Caipira Brasileiro com Rancheiro e Rancheirinho. Raridade Sertaneja é aqui no nosso programa. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Siga a gente no Twitter, @ClubeDoCaipirão. No Facebook, Clube do Caipirão e Caipirão Radialista. E-mail, clubedocaipirão@hotmail.com. clubedocaipirão.com.br. No jeito de no Franco e Mouraí. Minha mensagem. Moro no sertão de certo, naquele mundão aberto, não se vê ninguém por perto do que eu habito. Ao lado da minha roça eu tenho minha baiossa feita de madeira grossa e com folhas de palmito. Muita gente tem receio, não vai lá nem a passeio. Dizem que o lugar é feio, mas eu acho tão bonito. Pois é lá no Capundó que eu sinto prazer maior. Diz que tem lugar melhor, porém eu não acredito. Vou dizer uma verdade com toda sinceridade. Só vim hoje pra cidade comprar o que eu necessito. Acabando de comprar, eu já vou me retirar. Tenho pressa de voltar pro meu recanto bendito. Não me tô com este ambiente agitado e diferente. O sotaque dessa gente eu acho tão esquisito. Por isso eu vou dar o fora, logo mais eu vou embora pro meu rancho lá da Flora, meu cantinho favorito. Lá no mato eu não dependo de ninguém me protegendo, do perigo eu me defendo, sou astuto e sou perito. Mas quando eu chego na praça eu já vou perdendo a graça, o barulho e a fumaça me deixa tonto e aflito. Quero ver a olho nu o imenso céu azul e o meu cruzeiro do sul brilhando no infinito. O ar puro do sertão não tem contaminação, a única poluição é a fumaça do meu estatura, nem tanta musculatura. Sou carente de gordura, sou fino que nem palito. Mas tenho boa saúde e um pouco de juventude. Apesar de homem rude, eu tenho meus requisitos. Adoro estar na floresta, vendo a natureza em festa, apreciando a orquestra dos bandos linguagem é uma forma de mensagem que no mundo eu deixo escrito. Clube do Caipirão. Eu briguei com quem amo na vida e estou sentindo um grande desgosto. Se o arrependimento matasse de paixão, eu estaria morto. Às vezes penso em falar com ela, mas sinto vergonha em telefonar e dizer a ela que o meu travesseiro está molhado de tanto chorar. Nesta hora eu fiquei louco, meu sentido sumiu e o meu corpo desmaiou. E quando voltei a mim, foi que percebi que o telefone tocou. Alô? Quem fala? Sou eu, meu amor. Querido, são 3 horas da madrugada e eu não estou suportando mais a angústia de viver sem ti. Muito chorei e agora me obriguei a telefonar-te. Meu amor, quero que me perdoes. Sabes bem que sem ti eu não posso viver. Se esta noite não fizeres as pazes comigo, de paixão eu morrerei e não verei o dia amanhecer. Sim, meu amor, eu também até agora muito chorei e muitos cigarros fumei, desesperado por ter brigado contigo. Por isso, meu bem, estás perdoada. Mas quero que prometas, querida, que nunca mais brigarás comigo. Agora vivemos um para o outro e nunca mais pensaremos em brigar. Eternamente seremos felizes, porque nascemos para nos amar. Clube do Caipirão, abrindo o baú da música sertaneja. Meu bem, não sabe que o carinho sempre foi o remédio para curar o tédio e matar minha paixão. Se o meu amor soubesse, voltaria aos meus braços para sentir o compasso do meu pobre. Do meu pobre coração. Ai, ai, ai, ai, esta noite eu não dormi. Passei a noite chorando. que meu bem não está aqui. Sabe que o carinho sempre foi o remédio para curar o tédio e matar minha paixão. Se o meu amor soubesse, voltaria aos meus braços para sentir o compasso do meu pobre. Do meu pobre coração. Ai, ai, ai, ai, neste mundo não sou ninguém, vivendo sem os carinhos daquela mulher que eu quero ver. Ei, sucesso, Pedro Bento e Zé da Estrada, Noite de Sono. Antes tivemos Caçula e Marinheiro, de 1967, Brigas de Amor. E Minha Mensagem, Moda de Viola, do Nhô Chico, com Dino Franco e Mouraí. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido para você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Ô caboclo, para aumentar a produção pecuária, o produtor rural agora conta com a Cereal Nutrição Animal, comprando direto da fábrica em Rio Verde, Goiás. Ração para gado de corte, leite, cavalos, frangos, suínos, farelo de soja e sal. São mais de 30 anos de credibilidade no setor. Ligue para o Lucas, que é representante direto, e faça já o seu cadastro. 0 operadora 18 99708 0960. Garanta sempre em alta sua produção. Cereal Nutrição Animal, preço justo e resultado de peso. O melhor da nossa raiz. Clube do Caipirão. Na ponta da agulha, brincando com a viola, com o saudoso Bambico. Thank you.

Clube do Caipirão. Faz muito tempo, eu ainda me lembro. Foi numa festa lá no Jaraguá. Foi mais ou menos pro fim de setembro. Eu nestes versos quero relembrar. Felicidade, ó felicidade, tão pouco tempo que você durou. Eu vivo agora curtindo a saudade. Veio a tristeza e comigo ficou. Aquela companheira que muitas vezes comigo sofreu. Felicidade foi tão passageira, toda alegria do meu peito morreu. Felicidade, ó felicidade, volte de novo em meu peito viver. Se ela voltar, ó felicidade, eu te agradeço e que bom que vai ser. Raul Torres e Florencio, Felicidade. Antes tivemos o Bambico, Grande Douradinho, Brincando com a Viola, o seu único disco solo gravado na carreira, e o Romantismo com Teodoro e Sampaio, Nas Horas do Amor. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Companheiro produtor, a Cereal Nutrição Animal oferece a melhor linha de produtos para nutrição animal, garantindo alta produtividade e custo-benefício. Cereal Nutrição Animal, rações para gado de corte, leite, equinos, suínos, frangos e farelo de soja. De Rio Verde, Goiás, direto para a sua propriedade. Garanta o sucesso da sua produção. 018-997-080960. Cereal Nutrição Animal, preço justo e resultado de peso. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos de volta com o maior programa sertanejo raiz do rádio, Clube do Caipirão, sempre em defesa da nossa canção cabocla. Clube do Caipirão é tradição caipira. Agora chegou um dos momentos mais esperados do Clube do Caipirão. É hora do humor caipira. Para o que você está fazendo, chegue mais próximo do rádio e vamos rir juntos com Inhô Moraes. Agora, no Clube do Caipirão, humor caipira. A gente ser bonito é aquela água. Eu vou dizer uma coisa, não é a primeira vez que me acontece isso. Porque o sujeito bonito, tudo acontece de bom, vocês já viram? Ué, não vai longe, hoje mesmo, e me confundiram eu com a Marta Rocha. É sim. Logo que nós chegamos aqui, eu tava de costa, duas mocinhas me reconheceu e eu. De costa. Por isso que eu digo, o sujeito de ser bonito é aquela garapa. Viu? Uma mocinha olhou pra outra e falou, olha, aquele lá é que é o Nhô Moraes. A outra falou, não diga. Falou, olha, ele de corpo não é muito bonito, agora de rosto ele é horrível. Agora, outro dia me deu reva, viu? Sabe que eu tava na rua parada e vinha vindo uma mocinha, uma moça bonita. Ela vinha vindo despercebida e não me viu eu. Aí, pra chamar a atenção dela, eu parei bem no meio da rua e fiz... A moça parou e falou, ei, velho, além de feio, ainda tá trubiculoso, diabo. Briculoso tá a avó dela. Fica sabendo que nós temos 12 irmãos em casa. O mais bonito sou eu. Vocês já calcularam os outros? Não, eu não é por querer me gavar, mas eu tenho uns irmãos feios, viu? Tem meu irmãozinho mais novinho? Ai, meu Deus. Como é feio. Não, meu irmãozinho mais novo é triste, viu? O menino não é mais feio por falta de espaço. Não, aquele é feio. Meu irmãozinho mais novo, aquilo pra mim já não é mais nem ser feio. Aquilo pra mim já é defeito de fabricação, viu? E o do meio? Meu irmão do meio, o Chico Suportura? Aquele também quer ser feio sozinho. Também morreu. Acho que ele é tão feio que ele é. Morreu. Agora não sei, ele saiu de casa bom e morreu na rua. É, morreu de sinusite. É, o sino da igreja caiu em riba da cabeça dele. Massou na hora. Agora vocês querem ver feio mesmo é o outro, meu outro irmão. Abaixo do mais velho. Aquele é triste, viu? Feio e gago. É, meu irmão é gago. Gago, gago, gago. Minha mãe é trabalhador. Minha mãe ponhou ele pra vender curau na rua. Tem que ver. Vende bem, viu? Aí depois tirou de vender curau, ponhou ele pra vender limonada. Minha mãe ponhou ele pra vender limonada. Tem que ver que limonada que ele fazia. Todo mundo comprava a limonada do meu irmão. A melhor limonada da cidade. A turma até ponhara apelido nele de limonada. A uma vez ele ficou por conta. Ele saiu armado para matar um se chamasse de limonada. Saiu com o revólver. Chegou na rua, no jardim, tinha três estudantes. Falou, vamos mexer com limonada. Aí falou assim, um falou água. Outro falou açúcar. O outro falou limão. Ele puxou o revólver e falou, se misturar, eu passo fogo. Sabe que não tem remédio, né? Não tem cura, negócio de gagueira. E ensinaram tanto remédio pra nós, não sara, é de, só simpatia. Minha irmã mais velha é benzedeira, então ela ensinaram, falou, quando a senhora estiver tirando o pão do forno, bate com a pá, que é bom. Minha irmã tá tirando o pão do forno, ele foi pedir um pedaço, gaguejou. 17 quilos a pá. Sabe que não gaguejou mais? Domingo passado foi a missa de sétimo dia dele. Fiquei com dó porque é um jeito bonzinho. Ele era muito bom, meu irmão, viu? Um coração que Deus o livre. Coração bom, viu? Tem que ver. Sabe que ele tinha um coração bom que uma vez nós tínhamos um cachorro e o cachorro ficou louco. Então a turma, vamos matar o cachorro, dá formicida pro cachorro e vamos matar o cachorro. Ele não deixou matar o cachorro. O coração falou, meu coração não dá, não tem nada que matar. Fez um buraco e enterrou o cachorro vivo. Ah, quem tem bom coração, não adianta. É de família, eu também sou assim. Vocês sabem que eu também tenho um coração mole, mole. Outro dia andando na rua, tinha um homem, acho que mendigo, né? Então o homem estava comendo papel sujo. Cristóvão Colombo, já pensou? Aí eu cheguei e falei, escuta, senhor, o que o senhor está fazendo? Falou, estou almoçando. Mas almoçando papel sujo? Falou, é, não tem outro jeito. Falei, nada disso, meu amigo. Vamos para casa. Não vai comer mais papel sujo de hoje em diante. Levei ele para mim. Mas já pensava comer papel sujo? Me cortou o coração. Levei o homem para minha casa e falei, acabou. Não come mais papel sujo. Comprei 5 quilos de papel limpo e dei para ele. Humor Caipira. É o Inhô Moraes no Humor Caipira aqui no Clube do Caipirão. Acesse o nosso portal clubedocaipirão.com.br, o melhor da cultura sertaneja na internet. O Luquinha sinalizou e nós vamos ouvir Meu Tesouro com as Gargantas de Ouro do Brasil, Milionário e José Rico. Dinheiro que aproxima os inimigos, vai afastando os amigos, você me enfeitiçou. Dinheiro com a maldade de um bruxo, no egoísmo, vaidade e luxo, você me crucificou. E agora, quem me amava na pobreza foi embora de tristeza, magoada de verdade. Com o meu ouro me deixou, de bagagem só levou a minha felicidade. De que me adianta a riqueza em mim? Se a pessoa mais querida, meu orgulho cobriu de dor. De que me adianta todo o brilho deste ouro, se perdi o maior tesouro, meus filhos e o meu amor. Aproxima os inimigos, vai afastando os amigos, você me enfeitiçou. Dinheiro com a maldade de um bruxo, no egoísmo, vaidade e luxo, você me crucificou. E agora, quem me amava na pobreza foi embora de tristeza,

cidade é muito linda, mas não é flor que se beija. Tudo que ganha se gasta, é bem mais uma peleja. Pois a vida mais gostosa é a vida sertaneja. Clube do Caipirão. Assombrado o sertão inteiro, todas as noites, fora de hora, o triste repicado de um berrante mal-assombrado para aquele sertão afora. O Senhor abençoado, que é o nosso Pai sagrado, teve pena daquele que tanto sofreu. Aquela alma andante tocando o seu berrante nunca mais apareceu. Aquele triste berrante que tocava lá no grotão, agora não toca mais, silenciou todo o sertão. Aquele cruel boiadeiro que matou seus pais e os irmãos penitência, já não paga na escuridão. Agora tudo é silêncio sobre a mata do Baixadão. Santa Cruz, todos fazem sua oração para a alma do boiadeiro que por Deus recebeu perdão. Agora descansa em paz, acabou-se os tristes ais sob a mata lá do grotão. O berrante não toca mais. Sucesso, hein? Modão dos Cabeceira, o berrante não toca mais com Campanha e Cuiabano. Antes tivemos os irmãos Amado e Antônio Jacob, Jacó e Jacózinho, de 1976, Amigo Lavrador, e um batidão de viola com os sul-mato-grossenses João Lucas e Walter Filho. Clube do Caipirão, o maior programa sertanejo raiz do rádio. Goiano e Paranaense, o peso da solidão. Perdi um amor nesta vida e não tive a saída pra esta solidão. Não encontrei o remédio pra aliviar o tédio de uma paixão. Dói demais a ausência dela, ser feliz sem ela não tem jeito não. Mergulhado na saudade, sem felicidade no meu coração. Nunca tudo tem um fim. Tudo se acabou. Não acabam as lembranças, a tristeza e a saudade, e o grande amor por ela. Resolve o drama de quem está na dor. Qualquer coisa que se faça vai perdendo a graça e nada tem sabor. O peito queima igual brasa e dentro de casa nada tem valor. Pois quem ama de verdade sofre na saudade e chora por amor. Nunca amei tanto assim, mas tudo tem um fim, tudo se acabou. Não acabam as lembranças, a tristeza e a saudade, grande amor por ela. Clube do Caipirão. As raridades da música caipira, você só ouve aqui no Clube do Caipirão. No estado da Bahia, este fato é verdadeiro. De volta pra sua terra, vinha vindo um boiadeiro, quase morrendo de fome. Mesmo trazendo dinheiro, ainda estava distante. chegando, bateu palma no terreiro. O baiano atendeu, mandou o peão descer. Filharada do baiano saíram pra conhecer. Tinha uma filha moça, mais linda que a flor do ipê. Aquela beleza pura dava gosto a gente ver. Rebatendo o pó da estrada, o peão pediu pousada e comida pra comer. Sinceramente, há tempo que nós não vê o que comer na nossa frente. A fome que está deixando os meus filhinhos doentes, a seca por estes lados tem acabado com a gente. Pra encerrar nossa prosa, se tiver dinheiro, posa com minha filha inocente. A proposta do baiano quase matou o mineiro. Jogou a goiaca na mesa, daí todo o meu dinheiro. Pegue tudo se quiser, sem luxo meu companheiro. Fazer uma compra pra comer o ano inteiro. Menina ficou tristonha, quase morta de vergonha, chorava em desespero. O peão montou no burro, já foi dando a despedida. Aproveitar de um coitado sem saída. Sua filha pode ter um bom futuro na vida. Dinheiro eu ganho mais labutando nesta lida. Deus me perdoe você, ninguém deve se perder por um prato de comida. Liu e Léo, O Baiano e o Boiadeiro. Antes tivemos Escultura Divina com Mocoque Moraci e O Peso da Solidão com Goiano e Paranaense. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Companheiro produtor, a Cereal Nutrição Animal oferece a melhor linha de produtos para nutrição animal, garantindo alta produtividade e custo-benefício. Cereal Nutrição Animal, rações para gado de corte, leite, equinos, suínos, frangos e farelo de soja. De Rio Verde, Goiás, direto para a sua propriedade. Garanta o sucesso da sua produção. 018-997-080960. Cereal Nutrição Animal, preço justo e resultado de peso. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Opa, pra você que tá chegando agora, estamos apresentando o Clube do Caipirão com as mais belas canções do sertanejo tradicional. Seja muito bem-vindo. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. No batidão do balaio tem mais sucesso, vamos ouvir Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole, Os Maracanãs. Música do José Gimenez, versão do Zé Fortuna, Cavalo Branco, clássico da canção. Música. vai a história do cavalo branco que partiu deixando poeira na estrada. Eu ia montado, feliz galopando, partindo em busca da mulher amada. Igual um foguete avançando sempre, meu cavalo branco, embora cansado, cruzou as planícies e campos floridos, entre os vales verdes e o céu azulado. Por onde passamos deixamos saudade, nas águas da fonte, nas flores do campo. No canto das aves que alegre acordaram, o bater no caso do cavalo branco. Chegando ao destino da longa viagem, voltei em seguida com carga dobrada, porque na garupa do cavalo branco, sorrindo eu trazia a mulher amada. Resta-me agora aquela que hoje por mim tão querida. Fazem tantos anos que até meus cabelos também branquearam ao longo da vida. Meu cavalo branco agora veio, me faz recordar com saudade o passado, quando ele ajudou-me trazer ao meu ninho aquela que vive feliz a meu lado. A qualidade da boa música sertaneja é só aqui no Clube do Caipirão. Quando o dia vem raiando nas campinas orvalhadas, minha carreta na serra vai cantando apaixonada. Seu cantar é conhecido pela minha doce amada, que se apronta e vem correndo me esperar lá na estrada. Nosso encontro é festejado com carícias de amor. Sinto então na minha boca nos seus lábios o calor. E depois das nossas jura, digo adeus a minha flor. A carreta vai cantar. estrada fora, a carreta da fronteira. Vai se perdendo de vista, minha linda feiticeira. A carreta campesina já cruzou muitas fronteiras, carregada de amizade paraguaia e brasileira. Nosso encontro é festejado com carícias de amor. Sinto então na minha boca nos seus lábios o calor. Nossas juras, digo adeus à minha flor. A carreta vai cantando consolando a minha dor. Aqui a tradição continua. Clube do Caipirão. Tonico e Tinoco, a dupla Coração do Brasil, num programa de músicas sertaneja, não pode faltar Tonico e Tinoco, Saudade de Boiadeiro, e sucesso, hein? Essa é de 1968. Antes tivemos Belmonte Amaraí, Carreta da Fronteira, e o clássico Cavalo Branco, com Zé Fortuna, Pitangueira e Zé do Fole, Os Maracanãs, no Clube do Caipirão. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a história e curiosidades da nossa cultura sertaneja, tradição caipira, é só acessar o nosso portal clubedocaipirão.com.br. Lá você também pode fazer o seu pedido musical, dar sugestões e conhecer um pouco mais sobre o trabalho que realizamos. clubedocaipirão.com.br. Quando a música é boa, toca aqui no Clube do Caipirão. Ah, é? Só aqui, viu? É verdade. O regresso, vamos ouvir com Biá e Biazinho. Que prendeu meu coração, vim pro meu Brasil com a sua imagem retratada na minha imaginação. Foi tão grande a dor quando eu lhe disse adeus para nunca mais. Eu passei a fronteira e a saudade traiçoeira me chamava para trás. Jogava bem depressa te esquecer, mas vejo que a distância mais aumenta o meu triste padecer. Não tenho mais consolo em meu viver, sentindo a saudade traiçoeira no meu peito a remoer. Querida, voltarei para te ver. Nosso adeus para reviver aqueles momentos de ternura que eu passei nos braços teus. O mesmo luar que foi testemunha da nossa separação aí estará presente quando sentir novamente junto ao meu teu coração. Aves cantarão em teu louvor, com flores da campina enfeitaremos o altar do nosso amor. Unimos nossas vidas com fervor, depois minha alma fria se aquece para sempre em teu calor. Assim aliviarei a minha dor. Clube do Caipirão é a nossa história resumida em músicas. Quando escuto uma corrida serra abaixo descambando, a lembro do goianinho quando tinha 15 anos. O seu pai virou e disse, tome lá minha dois canos. Acompanhe os caçadores que já não tô enxergando. Pegando uma cartucheira, colocou em sua cintura e falou pros companheiros, não repare na estatura. Tenho fé que esse menino vai fazer boa figura. Puxou o pai, a chumbada é segura. Naquelas matas sombrias, onde que as pintadas beira, soltaram os americanos bem no pé de uma serra. A onça tava miado que tremia toda a terra. Goianinho de coragem ficou sozinho na espera. Quando a corrida apontou, dois tiros abalou sertão. Goianinho foi ligeiro e acertou no coração. A onça pela fumaça veio em sua direção. Numa luta de morte rolaram os dois no grotão. O meu corpo até arrepia quando lembro essa passagem. Goianinho estava morto bem no pé de uma ramagem. Mais adiante estava a onça, o terror destas paragens. Os cachorros em silêncio na derradeira homenagem. Naquele mundão de serra nunca mais ninguém caçou. Somente canta cigarra nessas tardes de calor. Uma buzina de longe enche o coração de dor. Pelo toque o povo fala que é o menino caçador. Você está ouvindo Clube do Caipirão. Estou chegando aqui nesta terra. Eu venho vindo de um lugar distante. Deixei meu rancho lá no pé da serra e uma China muito fascinante. Culpo o destino que no mundo erra. Por isso mesmo sou um gaúcho errante. Deixei a China por mim esperando e até hoje nunca mais voltei. Só uma coisa vem me maltratando, é a saudade que às vezes me devora. Chorando naquele dia quando eu vim embora, me representa que eu estou enxergando seus olhos tristes que ainda choram. China talvez não me espera. Casou com outro e não me quer mais. Modão cabeceira! Ei, que moda, hein, Luquinha? Tenho saudade, ouvimos com Campanha e Cuiabano. É verdade. Antes tivemos o Menino Caçador com Lourenço Lourival de 1994, a música original de 1981 e O Regresso com Biá e Biazinho de 1961. A melhor programação caipira do seu rádio. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. É o Clube do Caipirão, produzido pra você que gosta de moda boa, preserva a tradição e é apaixonado pela cultura brasileira. Música caipira o tempo todo. Clube do Caipirão. Aqui no Clube do Caipirão é muita moda e pouca prosa. Vamos ouvir O Cheiro da Onça com Jacó e Jacozinho. Eu tenho um cavalo velho e vou lhe contar um fato. Pra não ver morrer no corte, eu soltei ele no mato. Um dia lá na cidade ficou ver esse boato. Vai haver uma corrida, era um grande campeonato. Fui buscar o meu cavalo e dei o pulo do gato. Mas o meu cavalo velho só serviu de gozação. Amigos tiravam sarro, eu firme aguentei a mão. Diziam que meu cavalo estava fincado no chão. Era só na malandragem que eu podia ser campeão. Pensando pra São Gonçalo, o povo me deram vaia, só pra pisar no meu calo. Tava tudo enfileirado, no jeito de dar o embalo. Era o tiro de partida quando escutei o estalo. Passei gordura de onça na traseira do cavalo. Corria mais, não puderam me podar cavalos profissionais. Sentia o cheiro da onça, virava a cara pra trás. Pra ganhar uma corrida, eu mostrei como é que faz. Passei a mão no dinheiro, voltei pra Minas Gerais. Aqui a tradição continua. Clube do Caipirão. Justiça que o povo pedia em uma cidade de um outro estado. Era ali a central das desordens, até pra polícia era jugo pesado. Praticavam terríveis delitos os tais desordeiros fortemente armados. O progresso parou sobre o tempo e o índice do crime que estava avançado. Numa venda de beira de estrada, o fato se deu antes de um feriado. Lá estava os bons do gatilho, aquele ambiente estava carregado. Foi entrando um homem sem camisa e pelos presentes foi observado. E pediu um refrigerante, não deram importância ao homem maltrajado. Na saída ele disse ao vendeiro, com voz de temor bastante assustado: a polícia já vem no meu rastro, com toda certeza vou ser revistado. faz favor de esconder minha arma. É de grande estima meu Colt importado. Num balaio atrás do balcão, o vendeiro escondeu e ficou bem guardado. Os presentes que ouviu a conversa, naquele instante o exemplo seguiu. Guarde aí nossas armas também, vamos dar um golpe naqueles vadios. Negociante já foi recolhendo aquele montante do armamento frio. O balaio ficou pela boca, com uma toalha ao vendeiro cobrir. A polícia invadiu a vendinha, cumprindo com garra dura lição. E o homem, o tal sem camisa, foi ponto de início da operação. Ele então se recuou dizendo: não é necessário em mim pôr as mãos. Só de arma de todo calibre o balaio está cheio atrás do balcão. Ao lavrar a prisão em flagrante, após o vendeiro ter sido enquadrado, disse o homem, o tal sem camisa: a polícia é glória, o bandido é atrasado. Não me julgue que fui dedo duro, eu fui personagem no esquema montado. Aos senhores então me apresento, eu sou na comarca o novo delegado. Clube do Caipirão. Passando a velha fazenda onde eu morei um dia, a colônia abandonada, ali mais nada existia. As casas todas caídas, o resto o mato encobria. O velho entulho eu virava pra ver se acaso eu achava minha velha moradia. Tomei por base a lagoa, a moita de garapé, onde ficava a morada do carreiro Josué. Sente no campo do peito saudade fazendo olé. Minha vista embaraçava, da velha casa restava só uma parede de pé. Olhando os velhos vestígios, fiquei prestando atenção. Tinha ali uma mancha escura de fumaça do lampião. Era a parede do quarto do lado do varandão. Na ponta da moradia, lugar aonde dormia só eu e os meus irmãos. Achei um prego ainda torto, enferrujado ali no chão, onde eu pendurava o quadro da primeira comunhão. Perto de Nossa Senhora, junto com São Sebastião, ainda vejo o carneirinho com o seu pelo branquinho no colo de São João. Velha parede de pé, deformada e corroída, suas marcas são minhas marcas da saudade dolorida. Você é a espinha dorsal da velha casa caída. Toda coberta de mato é o retrato do retrato do que foi a minha vida. Mm.